Obrigado. Esta canção que ouviram chamava-se Perigo e era uma canção de um grupo que recentemente também acabou, chamavam-se Trovante, o qual temos aqui um dos sobreviventes, o Fernando Júdice. A próxima é mais uma canção de José Afonso, chama-se Traz Outro Amigo Também. Traulo contigo.